altímetro no 04, reporte passando Simbra com trem checado. Porta da Simbra no 755. Só 3145, quando a gente disse só, reporte para táxi. Autorizado, 251, não tem 3325. Ok, PC com 3325, o 649, boa tarde. E acionamento, o Chanel 6314 no 5. Chanel 6314, corrente de solo, reporte para ataque. Vai reportar ataque. Com nós, com 15 nós. Chanel travado, no 75. Foi Salvador, Guardião 06. Guardião 06, setor nordeste vai prosseguir para pouso no Graé. Afirmativo. Curva direita e reporte no através norte para prosseguir. Informa o Boeing 737 da Gol na curta final no 0, prosseguindo para pouso. Gente do tráfego reportará no através norte o Guardião 06. Confirme o controle. É o voo 1925. Informação Romeu, descendo para 1960. 1925, acione a identificação. A gente pode prosseguir direto ao pátio do Graé, Guardião 06. Reporte solo controlado. O vento é 1.00 graus, uma centena com 1.5 nós, com 15 nós. Gente, Guardião 06, seguirá direto para o pátio e reportará no solo controlado. Já atenta outras aeronaves que se encontram no pátio e é obstáculos, ok, Guardião 06. Ciente, Guardião 06, ficará ciente. No Sol Luiz 19, à direita na Fox, Sol 121, decimal 9, boa tarde. Boa tarde, no 755, dia Fox, tá bom? Boa, no 755, autorizado ataque Alfa, reporte para ingresso nas bilhetes. Boa, no 755. Está lá ingresso CS, vai. Solo, azul 4118, posição 3, puxa back acionamento. Azul 4113, mantenha a posição e aguarde. Manteremos. Olá, Salvador, boa tarde, gol no 399, cliente da Romeu, olha a cobra autorização, São Paulo, Congonhas. Paulo 399, autorizado Congonhas. Eu fiz o Lu no meio até Bravo até o Zulu, após conforme roda do plano de voo. Nível 360, saída da EO, Leda após Bridge. Houston no zero com primeira curva à direita. Acione 5422 no transponder. Frequência do controle 120.8. Aguarde para cotejamento. Para o táxi, posição é 3145, 95 a bordo, alterna Campinas, 4 horas. 195, alterna Campinas, 4 de autonomia, confirma? Afirmativo, 4 horas, o POB é 095. 095 no POB, obrigada. Autorizado o táxi até o ponto de espera. Via Índia no ponto de espera, Chamaratu e 118 decimal 95, ajuste 1014, zona 3145. Ainda no ponto de caratória, 18.95. Táxi do 6314 da Oxanel, tem 130 a bordo, 5 horas, Recife. Oxanel 6314, era assim como número 2. Seu ponto de caratória, chamar a torre 18.95. PNH1014. Obrigado, torre, quando lá, número 2, 6314. Gol na 077, agora Cópia, formação Romeu com Félix. Guarda Cópia, previsão para sair. Dael Leda, pós-lide, gol na 077. Dael Leda, 30 graus. Manda o GDS, não. Para o táxi, 35241167, a bordo 3h30, alternando Montes Claros. Confirme só o POB, 35241. 67, senhora. 67, vai ser como número 3 para o ponto de espera, via participar o Índia no ponto de espera, chamar a torre 118.95, ajuste no 014, 35241. Para a Índia, com o número 3, chamar a torre 3295, ponto de espera, 35241. Xanaia 6314, salto. 755, após a passagem do ATR da Trip. Autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Após a ATR, autoridade, ingresso 09. Mantenha a posição antes do pátio principal. Manterá a posição, 5241. Zona 755, autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Zona 90 Charlie Hotel, formação Romeu Fossegue, é o segundo para a Copa agora. Charlie, tá 3145.090. Camará Torre, 118.95, ajuste na 014, 35241. 5241, número 3, 3895, pode esperar a Camará Torre, certo? Charlie, 6314, é o solo. Xanaia 6314, na escuta do solo. Boa 399, coteja. 399, utilizando São Paulo Congonhas, de Pezulu 1 no 6, Bravo Hotel Zulu, conforme plano, Nível 360, saída da El, Lida, pós-Lida, decolada 10, concluindo à direita, principal 5422, controle 208, bom, 399. Pula 399, cotejamento correto, reposta para o estacionamento, portão 06. Gente, é 399. 1077, copia. Pronto, copia, 1077. Pula 077, autorizado. Terra Bravo Golf Lima, Vieira Peso Luna 0 até Smap, após conforme roda do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda após Lima. Pista 10 com primeira curva à direita, acione 5426 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, a Peso Luna 0 até Smap, na roda conforme o plano, nível 360, na saída da El, Leda transcrite. Escola da pista 10 com curva direita, transponder 5426 e o controle salvador 120, decimal 8, gol 1077. Gol 1077, cotejamento correto, porta para puxa, estacionamento, portão 08. A porta para puxa, estacionamento, no 8, 1077. Capatão do Vitor Charlie Hotel, confirme parte visto que decola. Papatango, Vitor Charlie Hotel, aguarde um minuto para copiar. Azul 4118, quando a equipe de solo, reporte para táxi no portão 03. Com a equipe de solo, se chamaremos quando pronto, azul 4118. Estacionamento e pushback no 2, o 5729. 5799, segundo lançador, aguarde. Tem 5729. Comandor Bandeira 832, no centro, informação Romeu, autorização, confirme 1660. Confirme 1755? 3217, no centro. Então, 3217, informação Romeu, autorizado, confirme, aguarde cópia. Saída prevista da El, Leda Bridge, nível 360. 360, da El, Leda Bridge, obrigado, 3214. Uma chance de acionar na posição, 5729. Posicionamento é a critério do comandante, leve 5729. Gente. Combatando o Vitor Charlie Hotel, autorizado, vitória da conquista. Nível 100, saída arma após direto conquista. Pista 17 com primeira curva direita, acione 5410 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8, Papatango, Vitor Charlie Hotel. O transponder 5410, coteja. Tracionamento táxi, chame a torre em 1-1-9, decimal 9-5, papatão, convida a tarde até. Tão 3217, autorizado com fins, de Up Zulu 1-0 até Bridge, após Up Zulu 1-6 até Panin, após direto conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda após Bridge. Pista 10 com primeira curva direita, acione 5420 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. São 3217. Autorizado confirma nível 360, via Brasil 10 até abrida, após a Brasil 1-6 até Panini, você conforme a rota do plano, decola 3-3, 1-0 da L, Leda, Brinks, meio curva direita, transporta 5-4-2-0, 5-5 saída, 1-2-0, decimal 8, 7-3-2, mantém. Então, 3-2-7, movimento correto, reporte pronto para o posicionamento, remoto 1-2. Reportará, pronto, remoto para 2-3-2, mantém. Solo Salvador, boa tarde, passarei do 2-2-3-1. Passaria 2231, boa tarde. Informação em curso é Romeu, aguarde cópia. Sete do da Romeu, aguardando cópia. Solo 5729, a sequência seria após o azul liberar o táxi? Positivo, após a passagem do azul, a sua retaguarda, o poder equipe de solo reportando para táxi, web 5729. Bem, após a passagem do azul, está livre. Chamando para o táxi 5729, obrigado. Solo azul 4118. Acionou com 2 horas e 20 de autonomia, 121 a bordo, atendendo Campinas, para o táxi. Azul 4118, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, do ponto de espera, chamar a torre, e 118, decimal 95, ajuste na 0113, um bom voo. 1013, direto ponto de espera, quando lá, torre 1895, azul 4118, boa, até lá. Passaria 2231, autorizado Sierra Novembro Bravo Romeu, nível 180, saída MOMA após Batap. Pista na zero, com primeira curva à esquerda, atalho 5427 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8, passaria do 2231. Decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, transponder 5427, controle 20-8, passaria 2231. Passaria 2231 no cotejamento correto, reporte quando para o estacionamento. Reportará 2231. Fala Salvador, Gol 399-862, é pronto, puxa para o estacionamento. Gol 399, poder dividir solo, reporte para táxi, botão 62. Está livre, reporte para o táxi, 399. Marcador, baixa cá. Bono 925, continue a aproximação. QNH 1013. Gente, continua na aproximação, gol 925. 241, contato radar. Vou para nível 200, sai da arco. 200, árvore. 3P5241. Esquerda, reportará interceptando a final da 1-25, Guardião 925, somos tráfego do setor norte do aeródromo, interferir com a sua aproximação a 1.500 pés, Romeu Fox 1-0. Gente, tendo de esquerda, gol 925, continua a aproximação. Gente, livre pouso, pista no 0, vento 080 graus, 139, o gol 1925. Esquerda, autorizado pouso, 1-0, gol 925. O Vitor Charles Hotel, chame na papá para ingresso na 97. Gente, 9 agora. Antes 145, Recife, 1251, Lanterna, 13325. 351, 3325, boa tarde. Interceptou o Guardião 03. Guardião 03, continue a aproximação, informarei quando pronto para o pouso. QNH 1014. 1014, aguardando o pistolito. O 03. 5 horas de autonomia, alterna Galeão, confio em POB. 3 horas de autonomia e 158 no POB. 158, horas de autonomia, Galeão, F5729, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chamar a torre, e 118, decimal 95, ajuste na 014, bom voo, web 5729. Gente, autorizado, direito, ponto de espera, 5-0, 118-95, com ajuste no 014, agora 5729, obrigado. Tem 1-0, azul 4-1-8. Drop para táxi com 132 a bordo, autonomia de 4 horas de terra, terminando o Galeão. 1399, era assim como o número 2 para bordo de espera, no ponto de espera de chamar a torre, e 118 decimal 95, assistindo a 014, um bom voo. E táxi até o ponto de espera no 0, torre 295, 1014, obrigado. Plano 395, boa tarde, chegada a Mari, desce e mantenha nível 050. Cargo 9828, desce e mantenha 3 mil pés e destino 0 no 4. 925, boa tarde, Lívia. Fala 925, boa tarde, autorizado ataque Alfa, reporte para o ingresso na Juliette. Boa tarde, Juliette, 925. Fala 1077 para a Suíça, caramba, botão 8. Fala 1077, colei equipe de solo, reporte para a ataque. A única diferença foi o CNH, que agora é 10114. O senhor está autorizado com fins, via Fezulu 16, nível 360. Saída da EL, Leda pode vir. Pista 10 com primeira curva à direita, acione 5434 no transponder, frequência do controle 120.8, é o 1755. 1285. 1245, altera 2685. Obrigado. 5, saída da EL, primeira curva à direita, nível 360 autorizado. Estacionamento correto, reporte para o topo de estacionamento, portão 09. 05241 da trip. Salvador, Opa, Tango Lima Zulu, Tango, a informação em curso é a Tango, aguarde cópia. Só confia em parte pista aqui da cola? Estou. Você se encontra aqui em estacionamento? Está na aeroporto. E a futura pode colar da Sim. Aguarde cópia. Cola 925 autorizada, graças a Juliette, portão 05. Juliette 05, gol 925. Queco Delta da presente, reporte através do Parque de Pituaçu, mantendo no meu país. Olhe, boa tarde, azul 4198, no perfil da DAEL, cruza 2000, subindo até o 360. Azul 4198, boa tarde, contato radar, Sera DAEL, subir e mantenha 360. DAEL 360, 4118. Condors, qual que é dentro? Está autorizado lá? Amsa 9828, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ele é sexo e pista no 0, reforço estabilizado. Reportagem está limitada, 0 no 4, acho que não é 9828. Condor, bom survival, descendimento sem flat level 050. Pista 050, reforço estabilizado. Roger, descendant flat level 050. Condor 076, descendant flat level 050. Negative, 050, Condor 076. Boa tarde, Gol 1399, ponto de espera da 1399. Tente, mantém a ponte de espera, Gol 1399. Mantém, 1399. Aliado, pronto, 1397, vítima da Tente, vítima da mantenha a cabeceira 1397, aguardando por instruções para decolagem. 1397, vítima da Vera da 10, torre 1895, ajuste 1014, gol 1077, grato. Fala pushback e acionamento, passarelo 2231. Passarelo 2231, quando a equipe de solo, reporte para táxi. Reportava para táxi 2231. 0 para 200, Alfa Tango 72. Nove cinco, ciente do tráfego. Ciente, boa no três, ok. Papa Tango, Romeu até Oscar, confirme. Gente, informe a altitude que tá mantendo. Papa Tango, Romeu até Oscar, ciência, sendo minha indicação para interceptar a chegada Bonf, voe na proa da mesma quando o Lindel desça para o nível 050. Pode voar mesmo? 5729, contato radar, série da El, sub mantém 360, 3 horas da presença, para hoje da El. Controle, boa tarde, ó, Papa Tango, Vitor Tchau Hotel do Coluna, Arbana se escuta, passa 950. Papa Tango, Vitor Tchau Hotel, boa tarde, contato radar, saída Arbo. Sub mantenha nível 100 seguindo as restrições da carta. Esse 100 seguindo a restrição. Ah, o Vitor Tchaleta. O 395 atingindo 050. O 395 ciente, desça para 2000 pés, ajustando 014. 2104, vou no 395. Atra 9828, chame Torre Salvador na frequência 11895. 1895, Atra 9828, grato. Dona 399, livre decolagem, Dona 0, vento 0, 90 graus, 149. Livre decolagem, Dona 0, Dona 399. Passa cargo 9828, tá visual com a pista, para 1500 pés. Sente, abissa cargo 9828, continua a aproximação, reporte baixada travado, seu que negar 10, 19. Confirma com ajuste? 1-4-1-0, ajuste. O APSA 9828. 1-0-1-4, tá o ajuste. Poderia confirmar o vento e tá baixado travado. O vento é 0-9-0 graus com 1 28, tá livre pouso na 1-0. Negativo, aguarde pista livre. O APSA cargo 9828. Ciente, aguarda. Obrigado. Tomei, boa tarde, identifique chegada mar e desse mantenha 050. 050 mar. Condor 076, standing maintain 4000 feet, 108014. Descent 4000 feet, 108014, Condor 076. Salvador, boa tarde, Gon 399, passa 1800 pés, saída da El. Gon 399, contato radar, saída da El, sub mantenha 360. Sub mantenha 360, 399. Pro 118 Recife, no 251, alterna, 133-25. 351, 3325, azul 41, 18. Obrigado, boa tarde. O sangue na escura? Tocando Vita Charlie Hotel, informa o tráfego 1 hora, 6 milhas, cruzando 3.500 pés para 2.000 pés, Boeing 737. Sim, está visual com o tráfego, Vita Charlie Hotel.